Isso é 23, no solo 43, vem pra direita, chama o solo no 19. 219, 328. Volo 776, já baixou o travão? Afirmo. Estabilizado, TAM 3858. TAM 3858, reduza para velocidade de aproximação, tráfego da Gol 12, 6 milhas à sua frente, com o flat final sobre torre, ou no 8 decimal meia dúzia. 8 meia dúzia, reduzindo, o TAM 3858. Aracaju 170, nível autorizado, Golfo 677, aerovia, decolada 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, aciona 5441, no controle 119, decima 8. Autorizado, nível 170 para Aracaju, via Golfo 677, decola pistão no zero, subida da Fuca, Caju, 5441, no transponde 198, é o controle de Salvador, trip 5219, chamará para pushback, acionamento. Vai, trip. Nine, let's confirm the schedule of departure is 2145. ETC plan is presented at 2200. 2200. Confirm your destination. Okay, our destination will be Ezeiza, Sierra Alfa Echo Zulu, and we are estimating that we are really taking off at 2115. I will check with the receipt center, and that's 589, send by 1 minute to call. Okay, we will stand by, thank you. 3858, leave pouso, pista no 0, vento no 40, grau com 089. Leave pouso 3858. Via Alfa, pois Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, aluno 776. Fala. É o LGX-890. Por gentileza, o senhor solicita ali ao motorista ali do ônibus da Infraero para que da próxima vez ele mantenha a sinalização do ônibus dele apagado. Ele está bem embaixo aqui do balizamento e fica com essas luzes amarelas aqui, atrapalhando a nossa visão, ok? Será informado, mas essa atitude não diz respeito mais ao solo, ok? Mas mesmo assim será informado em Freiro, graças. Não, eu sei que não diz respeito ao solo, é só para avisar o pessoal da Freiro. Vou falar com a companhia aqui, só para solicitar pra essa gentileza aí que realmente fica complicado. Obrigado aí pela atenção. Será informado, graças, Ed. pista 3850, livrou a pista via Eco. Afirmativo, no Solas 48, no 21, décimo 9. 209, boa noite, amigo. Solas Salvador, boa noite, 83258, livrando a pista via Eco. 8358, táxi via Alfa, importante da Juliette para ingresso. Táxi Alfa, importante da Juliette para ingresso, 3285. Aciona a identificação, chegada Mari, desce ao 050. Chegada Mari, desce ao 050, o senhor acionando a identificação, o Centro Recife fica ciente do seu contato aqui com o Salvador. O Gol no 398. No 3603, chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. 3253-603, boa. Five eight niner is the ground. Yes, sir. 5-8-9er, please check the plan with your company. Because the Recife Center doesn't have your flight plan, okay, and it doesn't, and he can't clear your destination, okay? Okay, sir, take a minute. Solo Salvador, Azul 4071. 3662. 3662, autorizado, 2000 pés, 1012, reportar estabilizado. Alto com 092, tem pouso autorizado, pista no 0, gol no 884. Envia pouso na 10, 884. Pois, prossegue conforme o plano, decola do 1-0, curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5450, controle 1-9, decimal 8, azul 40-71. 0 via Upper Sul, no meia, após Bravo Del Sul, via Rota, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 5450, transponder, 198, controle do Rota. 4071, chame pronto, pushback. Vai chamar, 4071. Alfa Charlie, informação Victor, boa noite, prossiga. Papa Romeo Charlie, Papa Charlie, para Fortaleza 370, autorizado, Operzulo 19, aerovia, decola da 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5407, controle 119, decimal 8. 2 completa final, chama a torre 18, decimal 612. 86. Mono 398, estou autorizado, descida para 2000 pés, ajustado no 082. Correção, 1012, ajuste 1012. Salida da restrição em etapa, Mono 398. Afirmativo, autorizado 2000, com 1012. Está estabilizado, Mono 398. Baixar e travado a 2 milhas de Índia Serra. Manda a 3662, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Ok, aguardando a pista livre, 3662. Normalmente chame táxi, Charlie, papapá, Charlie. Reporte da Juliette, Panigera. Alfa, reportaria da Juliette, o gol no 884. Salvador Felipe, 5296, Pátio 11, remota 13 para Postback, será que está aqui? Vigorizado, Trip, 5296, está? Pegado, mais uma parada, 5296. Galeão 360, cruzado, pelo Whisky 50 até B10, trava em Edeltec Victor, após prossegue na Upper November 857 até Porto Seguro, que é Golfo Romeo, após o Pesulo 16 até Grupo, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após o Pesulo 14 até Toquim, Tango, Oscar e Lândia Mike, fora da 10 com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após B10, aciona 5431, controle 119, decimal 8. Mais uma vez, autorização Web 5827 para o Galeão 3620, nível autorizado. Aerovia Upper Whisky 50 até B10, Bravo India Deltec Victor. Após Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo. Após aerovia correta, Upper Zulu 16 até Grufe, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox. Após prossegue na Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar Kilo em Jamaica, decolando a pista 10, após decolagem curva à direita, subida da El, Delta Alfa Eco Lima da El, após Leda, Lima Eco Delta Alfa e após Bidev. Funciona 5431 e o controle 119.8, Web 5827, cotejo por gentileza. Agora sim, cotejamento correto, Web 5827 no portão 1, chame pronto, pushback. Pronto para Juliette, o gol no 884. E a Juliette, portão 05, gol no 884. É o que para 7205, o gol 1884, via Juliette. 3. Alfa, tá 3662. 362 via Alfa, em portão da Juliette para ingresso. Porta da Juliette para ingresso, 3662. Axo Trip 52 no meia, com 61 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Cruzado até através do portão 62, aguardando para prosseguir o Trip 52 no meia. Cruzado até através do 62, aguardando para prosseguir o Taxi 52 no meia. Aguarde para o ingresso antes da Juliette, 362. Agora, caralho. Sendo localizador, passando Duna, visual com a pista, gol no 398. Gol no 398, completo, chama a torre no 8, decimal meia dúzia. 286, bom trabalho. Realmente. Boa noite. Cuidado para segurar o taxa e Juliette Alfa, não pode esperar. 190, chamar a 12-1860, 5219. Uma boa noite, bom trabalho e até a próxima. 62, obtendo a passagem do ATR da Trip. Após vai prosseguir via Juliette para o portão 03. Alfa, no caso da Trip, Papa Charlie 1219 para prosseguir o táxi, mantém a posição. Papa Charlie autorizado o ingresso parte principal e vai prosseguir após via Juliette Alfa, ponto espera da 10, vai chamar a torre novamente, 186, ajuste no 012, então bom voo e boa noite. Juliette Alfa, ponto espera 186, tá, 3 de Brasília, copia o 360. Copia, prossiga. Romeu no 3, Brasília, nível 3620, autorizado, aerovia 3017. Decola da 1-0 com curva à direita após a decolagem na subida gole e transição ofito. Aciona 5425, controle 119.8. 3-0 autorizado para Brasília, peso 7 aerovia. Decola da 1-0, curva à direita, gole, transição ofito. 5425, 19.8 pontos. Tá no que é 62, chame pronto, agora o 63. Chamar a quando pronto. No 63. ponto de espera aguardando o tráfego na curta final. Salvador Azul, 4071, no deck acionamento no gateway. Autorizado Azul, 4071, no chama ataque. Livre, chama ataque. 9589, Rush, copy. Yes, I'm ready to copy. 9589, clear to SAE, Sierra Alpha Echo Zulu, start level 320, via Upper Whiskey 60. Upper Whiskey 50 until Mike India Alpha, then Upper November 857 until Papa Oscar Romeo, after that via Upper Mike 534 until Isobu, India Sierra Oscar Bravo Uniform, then Upper Mike 788 until Bravo Golf X, after via Upper November 741 until Papi. Papa Alpha Papa India X-ray. Departure runway 10 after departure, right turn, dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, then fly Leda position, Lima Echo Delta Alpha Leda, then direct BDEV, Bravo India Delta Echo Victor BDEV, Cocode 5457, control departure 119 decimal 8. Roger, sir, clear to Salvador to Ezeiza, dial departure before Lida, before direct to be dead position, squawk 5457, and the route is dinner, uniform whiskey 50, Mike in the Alpha, uniform November 857, to Papa Oscar Romeo, then uniform Mike 534, Isobu, uniform Mike 788, to Bache position, and next uniform November 741 to Papis, T20 flight level. Just negative the dinner, K Delta Indian November Echo Romeo, approach 50, approach 50 until Mike India Alpha, okay? Dial later, then BDEV, Bravo India Delta Echo, okay? Roger, sir, before takeoff, then right, dial, before Lida, before direct to Midel. Correct, 589, gate number 10, call me red for push and start. We will come back to the right, push and start. Paulo Salvador, boa noite, voo no 3 na VX. Roger, 398, taxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette para ingresso, voo no 3 na VX. 352-16, decolada 08, controle 1-98, bom voo. 19-8, muito obrigado, senhorita, boa noite. Controle 352-16, na sua escuta, transfere. 5296 está sob contato radar, sobe 1970, sai da PUC, Cajão, Maracajô. Após 2000 pés, está autorizado, curva esquerda, proa de Jão. Ok, após 2000, proa de Jão, 5296. Bono 404, acione a identificação da presente voa Duna 2000 pés, ajuste no 012. Duna 2000 pés, Bono 404. Juliette via Pátio, Juliette Alfa, Fonte Espera 108.6, ajuste ano 012, seu convoy, boa noite. Ajuste via Pátio, Juliette Alfa, Fonte Espera 108.6, Vitor, 589 is the ground. Yes, sir. Code correct, now is 5462, okay? 5462 and 589, come, we're ready, push and start. 5462, thank you, sir. Alô, Salvador, Ipanó, 3, meia, com informação, 5, 3, 2, 0, para Brasil. 9356, já está autorizado, 3, 6, 0, só um minuto. É, você tem que coordenar o 3, 2, 0. Será coordenado, 9356, aguarde. 4, 3. Estabilizado, 3x10. Pack 3, chame torre 1 na noite, decimal meia dúzia. Obrigado, agora. Papai Charlie, decolada aos 1-2, controle 1-98, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Ali, boa noite, Papai Romeu, Charlie, Papai Charlie. Papai Romeu, Charlie, Papai Charlie, estou sob contato radar, sobe o 370, saída Momo, alto pro Ti. Ok, saída Momo, Froti, Charlie, Papai Charlie. Confirme para o solo. Apenas 224, sir. Alta temporada 350, vizinho do norte. Juazeiro, aguarde, número 2. Zero, vento no 3, 0 grau, 09. Mesmo pouso. 356, Brasília, nível 3, 2, 0, 3.